3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino. Eu estou procurando um lugar para deixar o meu isotônico. Aqui, achei. Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos ao podcast 77. Vamos falar deles, os maiores fracassados, os maiores perdedores da história do esporte no Brasil e no mundo. Sim, virou nosso esporte favorito, cornetar os caras. Vamos falar mal da galera, é isso aí. Falar mal da galera, você não precisa de pauta, não precisa estudar nem nada. É só olhar pra cara do cara e falar, você é um merda, você é bom. Você é um merda, você é bom. E pra gente fofocar aqui hoje, só as maricotinhas do Fino. É, novamente conosco, Rodrigo Bronquinha e Cleiton Montanha. Bronquinha neles. Montanha, por favor, já que você está indo em embalo. Contatos. Nossos contatos no Twitter, @ofinodabola.net. No Facebook, @ofinodabola. Todos os gols da Champions, vídeos engraçados do mundo esportivo, você só encontra na página do Fino no Facebook. No e-mail, contato@ofinodabola.net. E não se esqueça, de segunda a quinta, na tvpokerpro.com, o Fino da Bola na TV, das 9h20 às 10 da noite, programa de discussão esportiva ao vivo, sensacional, e na sexta tem reprise. Então acesse lá, faça o seu login e assista. Muito bem, então os maiores fracassados e perdedores do mundo do esporte, Bronquinhas e Finos da Bola. Teremos Finos da Bola ou só Bronquinha? Tem que pensar. Não, tem que seguir a pauta do nosso programa e outras bustadas do mundo esportivo, sim. Meu Deus. E vamos começar com só músicas bacanas, motivacionais, com letras inspiradoras, né? Muito bem. Então vamos começar com um cara que tem a música perfeita pra gente iniciar o programa. O cantor americano Beck, com a música Loser. Muito bem, depois de ouvir o Beck e a sua música Loser, a gente tem que falar para os losers que estão aí do outro lado que não entenderam a letra, que loser em inglês é perdedor. Sim. E existe um outro termo que foi introduzido aqui no, na redação do Papo do Fino, que é o bust. Por isso que eu falei, né, outras bustadas do mundo do esporte. O Bust foi o nosso editor metido a francês e agora também metido a inglês, Anderson, né? Sim. Que falou assim, não, vamos fazer um programa sobre os busts. Aí todo mundo, porra, legal. O que é isso? Aí todo mundo foi no Google Translator. Que é? Bust. Ah, é, pô, pode crer. Bust são os fracassados. Fracassadinho, como diz o Fábio, fracassadinho. Então antes da gente começar a falar dos fracassados, a gente tem que estabelecer aqui um critério do que é ser ou não um fracassado. Exato. Sim, com e aí certeza. Cada um tem um critério, tem uma linha de pensamento. Exatamente. Certo? A gente não vai estabelecer aqui, né, uma linha única. Engessar, já... né? Não é, porque senão fica muito complicado, né? Porque sou pela cara, a maioria é perdedor, né? Então, Rodrigo, pra você, no seu conceito, o que é um bust, um loser, um fracassado, um perdedor? Aquele que tem o potencial... Ou, resumindo tudo, um merda. Ele tem o potencial técnico pra ser vencedor e não ganhar nada. Pra mim, é aquele cara que a mídia, a torcida, ela elevou num tal estágio, contava que o cara ia arrebentar, e o cara, na hora, ele pipocou, não fez nada. Ficou lá com o nominho, ficava com o nariz empinado, só que assim, na hora do vamos ver, não conseguiu nada de bom. Só perdeu. Eu concordo com o Rodrigo, eu vim pra cá pensando nisso, nos meus critérios, e é bem parecido com o seu. É aquele cara que tem potencial, gera uma expectativa. Exato. É que nem você falou, tem um potencial. Resumindo o que o Montanha falou, gera uma expectativa na torcida, na imprensa, na e aí chega lá e peida na tanga. Exato. Pipa. Criamos, inclusive, no Fino da Bola, aqui nos bastidores do Fino da Bola, existe um verbo pra isso, que é o verbo já de usar. Exato. Então o cara chegou lá, pô, todo potencial, bateu no peito, sou foda. Fez um puto baú, a imprensa, não, vamos lá, é o cara, é o maior depois de não sei quem. E aí chega lá e pumba, Jadel usou. E o cara que dá o nome a este verbo é o Jadel Gregório. Exatamente. Que pra mim é um dos maiores perdedores e fracassados do esporte nos últimos tempos. Impressionante. Ele pintou com um puta potencial. Marcas maravilhosas quando não valia nada. Até ele, o auge dele foi mais ou menos em 2007. Se eu não me engano, em 2007 ele ganhou um título mundial no atletismo. E nesse não foi um título mundial, foi uma etapa do circuito, mundial. Que isso certo. Também é uma enganação. Esse negócio de ganhar a etapa do circuito mundial. Às vezes na etapa não vai ninguém. Exatamente. Aí eu pensando, foi a partir desse título. Não sei se... Será que foi a ovelha negra dele, esse título? Sei porque lá. A partir de 2007 não acabou. Foi ovelha, porque a ovelha pula a cerquinha quando a gente quer dormir. Ele nem a cerquinha pula. E aí, a partir de 2007, ele entrou num ostracismo total. A carreira dele ficou opaca. Montanha mandou ostracismo e opaco. E aí ficou opaco assim. Ficou sem brilho, ficou sem graça. Cada areia deu, tirou o brilho. Pode ter sido. Né? Arranhou, tirou a... O esmalte da. A verdade da é que assim, dele. O Jadel, cara. E assim, a gente não tem nada contra a pessoa aqui, né? É bom a gente esclarecer que. Sim, nada exato, contra a pessoa. A gente, deles, não, né? A gente não conhece o cara deve ser um puta gente boa, gente fina. A gente tá analisando simplesmente o desempenho atlético do cara. Deve treinar bastante também. Deve treinar, tá tudo bem. Agora, direito. Na hora do vamos ver, o cara peida na tanga. E o Jadel é um exemplo clássico desse, cara. O psicológico do latino. Tem esse problema, né? O perfil do latino. Não é o perfil do latino, o problema são os recordes latinos. Porque o cara bate a porcaria verdade, do recorde, né? Sul-americano. Sul-americano, pan-americano. E aí o cara fala, porra, eu bati o recorde pan-americano, eu bati o recorde sul-americano, eu sou foda. Aí quando vai competir em alto nível, em Olimpíada, em Campeonato Mundial, em Diamond League, o cacete A4, aí ele pega lá os tops, que não tem nada a ver com o recorde sul-americano. Sim. Né? Inclusive, sei lá, o recorde moldavo deve ser maior do que o recorde sul-americano, de salto triplo, eu imagino. Mas aí isso gera uma certa expectativa no público em geral. Né? Porque os sites fazem um oba-oba, os programas esportivos falam assim, ó, a gente tem que acompanhar o Jadel, porque vai pular aí, tem grande expectativa de medalha. É aquela maldita expectativa de medalha, né? Exato. E aí você pega um bronze, puto, o cara pegou bronze. Essa maldita expectativa, ela começa com o bendito Pan-Americano, né? Que é, porque que é o Pan-Americano, o Brasil dá uma passeada. Ele passeia, e é um negócio chato o Pan-Americano. Você falou bem, mano. O Pan-Americano é um dos eventos mais losers. Exato, é um da evento, face da Terra. É um evento de perdedores. Dificilmente você tem um atleta de alto nível, a não ser brasileiro, que o Brasil manda todo mundo, né? Todo mundo, vamos ganhar medalha, vamos arrebentar o cu de ganhar medalha. Aí a seleção, a delegação americana manda um sub-15. É, um certo? Outro esporte eles mandam alguns tops. Ah, se o cara precisa de um índice olímpico e tal, mas geralmente eles resolvem lá. Ou lá, tá voltando mesmo. De contusão. É, precisa dar ritmo. Mas o Pan-Americano é uma farsa, e assim, muitos atletas, vamos dizer assim, de esportes olímpicos brasileiros, são enganados pelos recordes, resultados... marcas que eles obtêm no Pan-Americano. No Pan-Americano, e aí quando vai disputar em alto nível com atletas de alto garbo e elegância, americanos, europeus e asiáticos, tomam farinha. Mas sabe que é uma coisa nada. Assim? É, e o Jadel é um desses, é um grande exemplo desse cara. Se vocês são mais novos, bem mais novos do que eu, né? Bem mais novos. Se muito mais a gente novos. For, vamos parar. Bem mais novos. Se for analisar, antigamente o esporte brasileiro era muito mais fraco. Nós melhoramos bastante. Porque pareceu assim que o Brasil é uma merda, né? Mas assim, ele pode ser uma merda. Mas melhorou muito, viu? Primeiro que na maioria dos esportes existe uma competitividade. Então aumenta a quantidade de fracassado também por conta disso. No torneio mais fracassado de todos os torneios da face da Terra que a gente elegeu aqui, que é o Pan-Americano, o Brasil nem em segundo lugar, que era o mínimo que deveria fazer, atrás dos Estados Unidos tudo bem. Eu até concordo. Mas ficar atrás de uma ilha com meia dúzia de habitantes então, é foda. Então, é brincadeira. Então, aí que eu pego. Eu não sou fã de atletismo. E aí fica feliz quando passa a Argentina. Pô, passamos a Argentina no quadro geral de medalhas. Ah, vai pro inferno. Cuba manda também força máxima. Vocês conhecem meio mais essa parte de Olimpíadas? Sobram quantas pessoas em Cuba quando eles vêm pro Pan-Americano? Duas? Vem todo mundo, cacete. Sobra o Fidel aí. E o Raul. Então, minha dúvida é o seguinte. Vocês conhecem bem mais... Muito mais. Desses muito de Olimpíadas mais. E Pan-Americano. Sem como é que a Cuba não tem incentivo a nenhum? Cuba. Cuba, cara. Traz a Coca-Cola aí. A Cuba é do banheiro, pô. A Cuba lá que tem. Tem a, pia, Cuba, tem a Cuba eletrolítica também. Caralho. Ela não recebe nenhum incentivo. E o Brasil hoje, várias empresas investem alto até. Não, acho o, que governo, ainda... o governo de Cuba investe, meu amigo. Ah, eu acho que não comparado com o Brasil. Você acha que eles passam fome porque... Não, tem pasta não. De dente, não tem agora sabonete você falou, pra ninguém. Agora você falou farinha. Pra não. Mim, comparado investimento do Brasil comparado com o de Cuba. Você tá falando esporte? Em valor absoluto? Aí não dá pra comparar mesmo. Então. Só que a porcentagem do orçamento destinado ao esporte em Cuba é superior a 10%. Aqui não é nem 2%. Isso você tem certeza? Absoluta. Não, o que eu tô pegando é o seguinte. Hoje em dia você vê vários investimentos no esporte brasileiro, atletismo, natação, raio que o parta. E assim, quando a gente chega na Olimpíada, a gente não consegue se destacar entre os mas tops. Mas a Olimpíada, antigamente, isso que eu tô falando, mas antigamente a Olimpíada, o Brasil ganhava duas medalhas. Só que assim, a Cuba... Hoje o Brasil ganha 10. Só que de bronze. Mas não faz mal. Só faz. Não faz mal. Eu odeio medalha de bronze. Mas eu odeio medalha mas só que é o de bronze. Seguinte, aí a Cuba ele vai é o cara... lá e consegue. É Cuba, porra. É Cuba. Não tem o A nem o O. É Cuba direto. É, mas melhorou. Para. Vocês estão sendo muito pessimistas. Eu não acho que melhorou, porque eu vejo, por exemplo, eu vejo o investimento que a Austrália fez depois de Sydney. Eles não foram assim tão bem quanto eles esperavam em Sydney. Eles colheram os resultados na Olimpíada depois. Seguinte. Certo? Exato, muito que foi, foi uma evolução em Atenas. Hoje, se você pegar, a Austrália é top 10. Então, você não acha que pode acontecer o mesmo efeito com o Brasil? Depois da Olimpíada do Brasil. De 2016? Eu acho que não, cara. Porque não aconteceu com o Pan-Americano. Não. Tanto que a gente teve um resultado inferior nesse Pan de Guadalajara em relação ao Pan do Rio. Vamos falar da ginástica? Na ginástica temos dois exemplos. A Daiane dos Santos, pra mim, é uma fracassada. E eu não concordo. Eu vou explicar por que ela é fracassada. É aquela coisa, tem potencial, ganhou etapas de mundial. Não, ela chegou não, a ganhar ela foi mundial. Campeã mundial. Foi campeã mundial. No solo. No solo. Exato. Ok. Só que o grande evento pra esses esportes Olimpíada. É a Olimpíada. É a Olimpíada. Ela inventou uma manobra, não sei como é que chama sim. Aquela porra lá. Salto. O salto. Twist salto. Duplo escarpado. Duplo twist escarpado, o famoso dos Santos. E aí chegou na Olimpíada e por duas vezes, cara, ramelou. Ou seja, tem potencial, criou expectativa e ramelou. As duas vezes, ela com a mesma falha, cara, sempre pisando fora do tablado. Mas a primeira... Ramelou, fracassadinha, não. fracassadinha. A primeira ela tentou um diferencial pra garantir a medalha, que eu acho que valia a pena, e a segunda ela já tava baleada. Não, não valia a pena, você tem que garantir a medalha primeiro pra depois você querer fazer oba-oba, nem vem. Não é oba-oba, ela tentou uma manobra diferente... Que não é um precisava, ela tinha acabado de inventar a porra do salto lá, cacete. Era só fazer a linha que ela tinha feito o ano inteiro. Mas ela fez no treino. O quê? Ela fez no treino o salto. Ela treinou o salto, ela, não foi ela lançar ela ficou pulando ali. Que nem uma cabrita o e ano inteiro segunda... daquele jeito. Aí chega na hora, quer fazer de outro jeito. E a segunda, ela tava contundida. Ela já teve uma pequena contusão, ficou fora, então atrapalhou. Ah, mas a mina lá... Lembra de uma americana? Do salto sobre o cavalo, que agora é sobre a mesa? A mina não conseguia nem andar com o tornozelo zoado, foi lá, saltou e ganhou ouro, porra. Isso aí ó, é espírito, cara. O cara tem que ser vencedor. O bagulho tem que vir de dentro, aí cara. Tem aí não, aí chega com aquela porra, ai, tô machucada por isso. A primeira coisa, desceu do tablado, põe o microfone. Não, porque eu tava machucado. É a primeira desculpa. Eu tava machucado. Não, e outra coisa, ginástica também é diferente, hein? Pô, ginástica é diferente porque é um cara que julga e dá nota. Não, é diferente. É diferente de gol, que a bola entra ou não entra. Não, tudo bem, mas assim, em nenhum momento eu lembro muito bem da Daiane, eu concordo com o Du. Não, a Daiane não tô questionando. Entendeu? A Daiane, tô questionando a americana machucada do cavalo, porque ela não foi o melhor salto. Acho que foi, pô, você nem lembra disso. É, eu também lembro. Lógico que eu lembro. Tá maluco. Põe o link do vídeo. Vou colocar. E a Daniela Hipólito? Ela é mais, eu acho ela um pouco mais fracassadinha. Eu também acho. Eu também acho, só que... Ela eu acho. Ela, eu acho que ela desvirtuou um pouquinho da carreira, né? Ela ficava trocando de técnico toda hora, ela foi meio fresquinha, aí acabou se ferrando. Ela é uma fracassadinha. Ela subiu, ela criou expectativa nela mesma, entendeu? Ela achou que ela era top, não precisa. É que eu sou simpático com ela, sabe? Eu vejo ela dando entrevista assim, eu falo, porra, Daniela, você é uma merda, mas, pô, eu gosto de você. O Diego, você também gosta? Também, pô, o cara é bom, meu. E ele é simpático também, né? Ele é super educado. É educado até demais, de vez em quando, né? Ela eu acho fracassada. Agora vamos mudar de assunto, de esporte. Maguila, cara. É, o Maguila é uma farsa, né? Maguila é uma farsa. Ele pegou, lutou contra os piores lutadores que existiam no circuito. A Bandeirantes bancou, né? Foi com o Holyfield que ele lutou, né? Calma. Você falou os piores? Aí ele começou a se aventurar a lutar com os melhores. Só tomou coco, mano. Não tinha, caiu estribuchando. Mano. Contra o Holyfield, né? Caiu estribuchando. O local foi em campo aberto essa luta, né? Não foi em ginásio fechado. Nossa, lotado. E ele caiu estribuchando. Mas você acha, assim, que o Maguila... Tinha potencial? É, tinha potencial. Então... Ele batia... gerou expectativa, porque assim, era o oba-oba do Maguila, aquele cara engraçado, né? Caiu na graça do povo. E foi com a imprensa naquela... em cima. Mas assim, ele tinha potencial, quer dizer, ele era bom. Olha, mesmo. Ele era muito lento, só que ele tinha técnica, porque ele batia forte, batia bem, mano. Talento e a potencialidade, eu acho que ele tem o mesmo que o Jardel. Eu não acho que ele era muito inferior a ele, não. Olha, claro que a gente não vai comparar esportes aqui, mas eu acho o Jardel mais atleta do que o Maguila. Por isso que ele gerou expectativa na gente. Porque você viu um certo potencial no Jardel. Na hora ele... ele também... Mas você achava o Maguila gordo? É que peso pesado é complicado, né, cara? Peso pesado tem que ser a mão pesada, mas cara. Então, mas ele, assim... Ele era forte. Ele não tinha uma forma ideal de um atleta, né? Mas nessa mas luta com o Holyfield... Mas ele tinha pegada mais forte que muita gente. Na luta com o Holyfield ele tava em forma, tava sequinho. Ele tava em forma, ele bateu também. Ele tava sequinho. É que ele tomou uma, entendeu? Então eu não acho que ele tinha um potencial tão baixo assim pra não ser questionado como expectativa. Pra gente terminar esse bloco, vamos entrar na seara do tênis. Thomas Bellucci ou Tomás Bellucci? Ah, não, pelo amor de Deus. É muito ruim, né, cara? Eu nunca vi um dele, mas assim, só de acompanhar. Ele não tem compreensão física, pra começar. Ele já não tem físico. Ele tá com o treinador do Guga, né? Não, mandou embora. Ele mandou embora? Não, mandou embora não, né? Tipo, terminaram a relação. O cara viu que ele não tinha... Eu não sei quem rompeu com quem, mas enfim, eles não estão mais juntos, ou seja, mais um ponto negativo pro Bellucci. É, não, aí esperando, quando eu vi que ele tinha fechado com o Larry, eu falei, bom, é capaz dele dar uma guinadinha, agora vai. Agora já não tem mais chance. O Guga também não era forte, cara. Então, o Guga não era musculoso, mas ele era forte. Comia muita banana, né? Ele não é, então. E o Guga era pirulitão, né? E ele, não, isso né? ajuda. Não, ele não entendeu, não, né? Isso ajuda muito. Isso acho que ajuda a muito. A diferença é que o Guga jogava muito tênis, cara. E o Bellucci não joga porra nenhuma. Técnica. O Guga é fantástico. O Bellucci não tem. Eu não lembro agora o nome do golpe do Guga, mas tem um golpe que é do Guga que, porra, que era só ele, característico só dele. Ele faz, ninguém pegava aquela bola. Tipo, era uma bola de curva, assim, tipo o Marcelinho. A bola, tipo, saía da quadra e entrava. Era foda. O Bellucci não faz nada. Não faz nada. Ele é mais uma vez a imprensa brasileira precisando de um ídolo pra alguma coisa. É impressionante, assim, como ele... Às vezes ele vai bem contra até, né, jogadores bons. Quando pega outros fracassados. Ele dá um certo trabalho. Não é que ele ganha, né? Ele dá um certo trabalho. Você fala assim, porra, legal, né? O cara vai agora ele vai pegar o 94º. Aí toma, puta, 3-0. É foda. Agora, tem um cara, meu, que eu pensei bem. Eu vi que o Nogueira mandou uma sugestão. E é verdade, cara. Fernando Meligeni, cara. Nunca ganhou porra nenhuma. Ele nunca foi criado uma expectativa em cima. Ah, foi. Não, o Meligeni... Era ele e o Guga, eram os dois... Então, o Guga passou por cima. Não, o Meligeni não foi criado expectativa em cima dele, todo mundo sabia que ele era a raça. E o Thomas Koch? Não, o Jaime Onsins. Nossa, Cássio Mota. Cássio Mota. Luiz Mata. Meu Deus. Luiz Bom, Matar. Vamos lá, Meligeni. É, o Meligeni, pra mim, nunca foi criado uma expectativa, todo mundo sabia que ele tinha a raça e era a raça que ajudava o Brasil, por exemplo, na Davis, quando ele jogava. Eu também, o que eu via dele era então, isso, ele raça. Nunca, eu acho que nunca foi falado que ele tinha técnica. Tanto que a vitória dele no Pan-Americano contra o Marcelo Rios, que não pode se negar que foi um grande jogo. Não, foi um jogo sensacional. O Marcelo Rios era um tenista técnico. Não, Marcelo Rios era um bom tenista. O jogo foi sensacional. Só eu vibrei assim, pra caralho. Então, mas ele ganhou aquele jogo, ele ganhou como? Na raça. Na raça. Na raça. Batendo, rebatedor de bola. Tipo, ele era um Boris Becker bem piorado. Eu ouvi uma frase outro dia que os caras falaram assim, quando o Federer meteu o pneu no Nadal. Rebatedor de bola existem vários, né? Federer só um. O Meligeni é rebatedor de bola. Não é fracassado. Não, ele não tem técnica, pô. Eu também acho que não. O que eu vi era na raça. Ele é coração raça. E acabou. E ele é um cara que empolga, mano. Você se empolgava. Era jogar. Isso que a torcida queria. Exato. É que eu gosto dele. A Davis, ele com o Guga, era uma coisa que completaria sempre o quadro da seleção. No próximo bloco a gente vai entrar no futebol e na Fórmula 1, que tem exemplos bem Nossa. Legais. Tem discussões. Infelizmente Nossa. O Brasil é top nesse vídeo. E horas e horas. E agora a gente vai ouvir o quê? Ah, sim, vamos ouvir uma música que tem tudo a ver com o Cuca. Cuca. O Cuca que a gente vai falar no próximo vlog. O Cuca é o mascote do programa, desse programa, essa, né? Essa música, eu acho que ela embala toda noite o sono do Cuca. Só pra você saber, essa música é considerada uma das mais tristes da história da música. Vamos ouvir Ariane com Everybody Hurts. Don't let yourself go. Cuca, dá-me um título, dá-me um título. O Cuca, ó, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que não é nem pela carreira dele como jogador, nem pela carreira dele como técnico. Ele já deve ter ganhado alguns títulos aí. É só você dar uma gulgada aí que você vai achar alguns títulos que o Cuca conquistou. É lógico. Ok. O problema é ele. Vai, ele dá, é dá um entrevista. Fracassado. Dá entrevista. Como é que é a entrevista do Cuca? Olha, o time jogou direitinho, fizemos tudo certinho, trabalhamos o ano todo, mas aí não deu. Perdemos no final. Não deu, é assim, o futebol é assim. As coisas são assim, a minha vida é assim, uma merda. Uma merda, eu sou um bosta. Chora, chora, chora. Puta merda, Cuca. Não é a cara, isso é a cara do Cuca, é impressionante. E pra piorar, agora ele começou a aceitar. O time que tá caindo, ele começou a aceitar. É, ele deixou, já desceu um pouco o nível dele, né? Como ele falou que não vai mais pegar esse time. Tomara que não, porque, pô... Ele deu uma declaração falando assim, ó, eu não pego mais time que tá pra cair. Ele já meio que vestiu a camisa do técnico fracassado que só salva o time do rebaixamento. O próximo passo dele qual seria? O rei do acesso. Givanildo? Novo Givanildo. Não, porque pelo menos ele não tem o peso de ser campeão. Sim. Ele pode chegar em segundo e classificar o time. Mas ele é muito fracassado. As ações, sabe qual é o problema? As ações dele no jogo também depõem contra ele. Ele pra substituir também, pelo amor de Deus. Eu acho que poucos técnicos substituem tão mal quanto o Cuca. O Cuca é um caso sério, cara. Eu acredito que o Cuca ele perde ali a mão do grupo. Você imagina a preleção do Cuca? Deve dar sono, né? O que ele deve passar? Ó? Que filme que ele deve passar? Sei lá, ele deve passar aquele Amor Além da Vida, mano, que é triste pra cacete, velho. Deve passar Lagoa Azul, sei lá. Lagoa Azul, tá maluco? O que tem a ver Lagoa Azul? Tem a ver o cu com as calças. Lagoa Azul é triste. Agora tem alguns jogadores, uma lista de jogadores aqui que eu acho bem fracassadinho. Por exemplo, o Kehrs é um cara bem fracassadinho. Extremamente, né? Infelizmente. Ele pintou como o craque do futuro brasileiro. Cara, era o 9 que tava todo mundo esperando. Não, quando ele pintou, eu falei, cara, 2014 é o Pato com a 7 e ele com a 9. Exato. Puta, quebrei a cara, velho. Ele arrebentou no Curitiba, foi pro Palmeiras, arrebentou, aí foi lá pro Barcelona. Palmeiras já começou a ir mal, foi pro Barcelona. Pão, pão, pão. Ó, esse daí, ó, quebrou a cara. Torcedor. Todo mundo, mídia, todo mundo. Dirigente. Eu acho que todo mundo achou que o Kehrson não ia ser craque. Todo mundo sabe, apostava no Kehrson. Ele é um dos maiores, um dos casos mais típicos de fracasso. Não, e se aproveitou bem nele. O que? Nossa, o Foquinha. Isso aí, aí foi mais a mídia, né? Foi mais a mídia, porque eu nunca achei que ele tinha potencial técnico. Aquele... também. Onde tá o Kevin? Tá no circo. No SeaWorld. Foca doente. SeaWorld. Tá no SeaWorld. A foca doente do Montanha, pelo amor de Deus. Mas eu nunca achei ele com potencial técnico com a bola no pé, não, viu? Era mas aquele negócio mesmo. Lá foi engraçado. Ele, se eu não me engano, ligou um título com a seleção sub alguma coisa. Ah, grande merda também. Aí todo mundo falou, eu quero. É, o sul-americano sub-15. É, provavelmente o sul-americano sub-20. Puta aí, merda, cara. É um cara que. Impressionante como campeonatos sul-americanos me irritam, cara. Mas me irritam profundamente. Não, de futebol ainda tem Brasil e Argentina, vai. Não, mas ele foi triste. Foquinha. Eu acho que ele não criou tanta expectativa assim. E ele parece que ele só quis se aprofundar naquela maldita foca. É, ele não queria fazer mais nada. Ele especializou todo jogo, em foca. Todo mundo via, botava o jogo dele ali esperando pra ver, pra ele ver fazer a foquinha. A foca, mano. Então... Putz grilo. Acho que ele ganhava uma assadinha depois, sei lá. Não é possível. Putz grilo. E o Sávio, Montanha? O Sávio eu coloquei pelo seguinte, foi um cara que quando surgiu, todo mundo achou que ia ser top, né? É um cara que driblava, fazia gol. É, o Sávio é meio Kehrson também, o pessoal apostava. Naquela época lá, aí ele foi participou do Dream Team do Flamengo, né? Que também não deu certo. Aí ele foi pro Real Madrid. Times fracassados, olha aí. Lá no Real Madrid ele começou a machucar. Machucou, machucou, machucou. e nunca rendeu tudo o que se esperava dele. Então, mas aí é um caso que eu colocaria mais ou menos como o da Dayane dos Santos. Né, que a contusão acabou pesando muito. Mas não, se eu não me engano, do Sávio não foram contusões graves. Não, mas foram trocentas. Não, foram seguidas. Aí depois ele foi para o Atlético de Madrid. Aí depois não, ele sumiu. Aí foi como você gostou de falar, ele foi para onde? Ostracismo. Sim. Porque ele começou a pular de time em time no banco. Sim, o plano dele foi só no banco. Sempre no banco. E é um cara. Eu criei expectativa, eu lembro do Sávio. Não foi como o Keyson, é um negócio tão global assim. É porque o Keyson foi muito pior, foi muito rápido. Foram 6 meses. Não, mas é que o Sávio fez bons campeonatos pelo Flamengo. Não, o Sávio era muito técnico. O Sávio era muito técnico. Então, o Keyson não era técnico. Ele não sabia só driblar. Ele fazia gol. Não, exato. Dava passe. Ele era muito técnico. O Sávio era um grande jogador no começo da carreira. E o Nilmar? É meio fracassadinho também? Não, o Nilmar é contusão. Então, não tem por causa como. Das contusões. Ah, mas contusão. Não deixa de ser um fracassado, não. Você não pode reputar uma má formação que pode ser até genética. Não, mas tudo bem. Mas eu tô dizendo assim: ele não pode chegar, sei lá, pro neto dele e falar assim: ó, eu tive uma carreira de sucesso. Não vai poder falar, mas assim, ele vai pôr a culpa na contusão e não no psicológico dele, como no caso do Jadel, que na hora pipoca. O problema do Nilmar não é pipocar. É. O Nilmar não joga demais. Não, eu acho ele um puta jogador, cara. Eu acho. Entendeu? Então, assim, jogador. A contusão barrou a carreira dele. Eu acho que o Nilmar jamais pode ser cogitado como um fracassado. O que você pode pensar, igual o Rodrigo tá falando aqui, é o Rodrigo Fabbri. Rodrigo Fabbri, quando surgiu da Portuguesa. Quando ele apareceu naquele time do... Todo mundo achou que era o novo 10. Brasileiro contra o Grêmio. De 96. Ah, mas ele não foi bem no Grêmio depois? Mas, assim, foi pro Real Madrid. Quando foi pro Real Madrid, menina, exato, olhos. Sumiu também. Todo mundo achou. Nossa, eu nem lembrava que a gente foi pro Real Madrid. Foi, pro Real Madrid. Mas também quem não vai pro Real Madrid, né? É, ele foi pro Real Madrid e todo mundo achou que ele ia arrebentar. E lá também ficou pulando de time em time. Aí veio pro Grêmio, jogou bem no Grêmio. Não, ele veio pro Flamengo também, antes de ser jogou pro Flamengo. Na... Ele se enganou isso. Também, né? Flamengo também tem uma lista de jogador fracassado, que é uma beleza, hein? Puta mas o Flamengo, ele fracassa jogador, é diferente. O Flamengo tem potencial de fracassar. Falou, o Flamengo é legal, ficou legal, né? Mas ficou legal, os Flamengo não te pegaram porrada, mas ficou legal. Mas o Palmeiras e o Corinthians também fracassam um monte de gente. É, mas o Palmeiras ultimamente tá uma beleza, hein? Não, o Palmeiras ultimamente, mas o Corinthians historicamente também queimou bastante jogador bom. É que assim, é melhor a gente falar ultimamente, não vamos falar de casos de sucesso pra não atrapalhar o programa, né? Mas no Corinthians ultimamente, assim como o São Paulo também, né? Pega um jogador ali meio da base, ou tipo, que comprou do Taquaritinga da vida, e o tipo, cara dá certo. No Palmeiras ninguém dá certo, cara. Ninguém dá certo. Nem muito bom, nem impressionante, nada, cara. Nada, nada. O cara que é ruim fica uma hoje, fica pior. Hoje todo mundo fracassa. O Flamengo teve uma fase que fracassava todo mundo. É, não, é verdade também, é verdade. O Flamengo teve uma fase ali no final da década de 90, começo dos anos 2000. Quem passava ali pelo Flamengo era ameaçar a carreira. E a queda do Romário começou aonde? Falar de. Falando de bem fracassadinhos, uma dupla que é sensacional, hein? Já que a gente tocou no ponto Corinthians, Lulinha e Betão. Você junta o Jô, que ele apareceu na base como o novo Ronaldo. Os caras falavam. Os caras falavam que o Jô na cara do gol não perdiam. Eu falo que o Jô, assisti vários jogos dele na categoria de base. Vários. Se eu falar pra você que eu vi ele perder um gol na cara do gol, eu tô mentindo pra você. E se eu te falar que eu vi Corinthians e Inter no Pacaembu, terminou 0-0, tava um frio do cacete. Ah, que ele perdeu o gol dentro do gol, quase. Ele perdeu o gol dentro do gol. Vai pro inferno, Jô, seu maldito. Mesma pior coisa. Que o do Bobô? Pior que o do Bobô. Você lembra do lateral esquerdo? O Bobô ainda tá fazendo sucesso lá na Turquia. O Bobô tá. Tá, então ele jamais pode ser citado como fracassado. Não, o Bobô não. O Bobô não. Mas agora mas o Corinthians quase fracassou o Bobô. Entendeu? Então assim. Mas é que o Corinthians teve uma geração. Isso é relativo. Não. Teve uma geração, o Anderson fala muito isso. Uma geração fracassada. E assim, eu não carrego tanta culpa em cima deles, porque era uma coisa assim. Tinha uma certa fase no Corinthians que assim, o Corinthians contratava alguns caras. Tipo que nem o Palmeiras faz hoje, né? Compra um cara meia boca daqui. Alex Ross. Um Alcindo da vida, assim e tal. Aí, até a metade do campeonato não dá certo. Aí ele sobe os moleques da base. Aí sobe os moleques da base, salva a pátria aí. Aí os moleques vão... Aí algumas vezes deu certo. Em 2007 não deu. Aí queimou todo mundo. E aí queimou todo mundo. Assim, queimou o time inteiro. O Bobô, na categoria de base, fazia gol pra cacete. Naquela época eu ainda acompanhava a Copa São Paulo, ele fazia gol pra cacete, o Bobô só não fez gol no profissional do Corinthians. É, porque no Benzix, cara, mas ele é artilheiro lá, meu. E o campeonato turco não é desequilibrado. Se você abre uma tabela. Agora, o Jô já é um cara que não foi bem em todos os times que passou. Passou depois. Todos os times ele não deu exato. Certo. E o Big Beto? Vocês acham que o Big Beto é um cara fracassado? Eu não acho. Então, eu acho ele limitadíssimo pra chamar ele fracassado. Então, quer dizer, ele não tem potencial... Ele não tem potencial técnico, ele não pode ser fracassado. O que eu acredito... É que ele foi... É que ele, assim, a bandeira... Da... Ele levantou uma... Isso que eu ia falar. Ele levantou uma bandeira. Ele era o cara que... Ele incorporou o Corinthians, literalmente. E o Rosinei? O Rosinei é fracassadinho. Se o Anderson tivesse... Mas criou expectativa? Especialmente no fim da jogada, porque ele sempre caiu no fim da jogada. Não, criou expectativa? Criou. O Rosinei criou. O Rosinei sabia jogar. Tinha criar expectativa bom. Na jogada ou como jogador? Não. Não, ele quando tinha passe bom, ele tinha qualidade técnica. Quando ele apareceu, você olhava pro cara e falava assim, meu, esse cara joga bola. Ele tinha qualidade técnica, ele sabe jogar. Passe bom, ele chegava, se apresentava bem no lance. Agora um quentinho. Talvez seja uma conjunção de fracassados naquele time do Corinthians, né? Mas foi a geração. Esse daqui é um dos maiores símbolos, você citou, a gente tem que falar. O Lulinha, quando ele surgiu, se eu não me engano, ele tinha 300 gols na categoria de base. Era quase um Romário da categoria de base. Falaram que era de pebolim, né? Aí os caras já metem uma multa astronômica no cara. Mas tinha que ter vendido já. Era pra ter sido vendido. Aí o cara lá mostra que não tá dando certo em nenhum lugar. O Lulinha foi um cara que o campeonato brasileiro dele não foi medíocre. Ah, foi uma porcaria, para. Mas foi o melhor campeonato dele como profissional. Pô, parabéns, Lulinha. Ó, ótimo, hein? E o Bahia quase caindo pra Série B, né? Ah, eu acho assim, o Lulinha foi gerada uma expectativa. Mas eu acho que assim, esse negócio, né, dos 500 gols que ele fez na base, 300 gols. Ninguém viu, né? Ninguém viu isso. Mas tinha, né? Os caras têm súmula. Ninguém inventou do nada. Na súmula você vai lá e... Não, pô. Daí tinha pra ter criado expectativa. Você viu? Não, não vi, pô. Ah, tá, então não. Também não vou acreditar nos mil gols do Pelé. Pelé não fez mil gols. Ah, brincadeira. Você já viu o Pelé jogar? Não, não vi. Então fala que viu os vídeos, né? Mas viu os vídeos. Aí o Lulinha, assim, acho que o problema do Lulinha foi a expectativa. O Wagner Ribeiro também falou merda, né? Falou que... Não, é. Assim, né? Isso hoje em dia é um câncer, viu? Isso hoje em dia é um câncer. O maiores caras que ele expectativa nos torcedores. E assim, o Lulinha também tem aquela coisa, né? Assim, ele não tem... Assim como o Elton, né? Lembra do Elton? Baixinho. Ah, é verdade. O cara com aquele porte físico, cara. Assim, quando ele joga com a molecada lá de 15, 16 anos, beleza. Agora ele vai pegar uns cavalos profissional, velho. Mas ele deita e rola. O cara não consegue jogar. Média, né? Entendeu? O cara não consegue. Mas, se você for ver uma que... No Oriente Médio até eu deito e rola. Um que não deu certo é um Tampinha. Não deu certo no Corinthians. Hoje tá dando certo no Val. O Fagner é um anão. É, mas não é que ele não deu certo no Corinthians. Não, ele jogou ele quis ir pra Holanda. Ele quis ir embora. Ele quis ir pra Holanda. Ele quis fazer tatuagem lá na Holanda, que devia ser mais barato. Se você for ver, ele é um anão. Voltou um gibi. Ele não é tão anão. Não, mas ele é forte. Ele é forte. Ah, o Lulinho eu acho que é troncudo, pelo que eu vi. Não, para. O Lulinho é troncudo. Ele. Para. Tá louco. Nós não vamos falar do Serginho Fraldinha? Calma, quem é Serginho Fraldinha, cara? Eu vi na pauta, ela falei, quem é esse cara, porra? Ele é um jogador que apareceu no Palmeiras. Não, o cara que tem o nome de Serginho Fraldinha, a gente não vai falar. Deve ter sido cagado esse cara já, porra. O cara não consegue nem segurar a pessoa de Fraldinha. O Robinho é fracassado? Então, eu vou falar de alguns jogadores de seleção brasileira. Por exemplo, o seu Kaká. Ele não é um cara fracassado na seleção brasileira, porque ele tem títulos da Copa das Confederações, Copa América, ok. Campeão mundial. Agora, campeão mundial no banco até eu. Não, mas foi pião. Não, mas ele não jogou. Quando o cara falou assim, ó, toma que a camisa é tua, vai lá e joga, ramelou nas duas Copas, em 2006 e em 2010. Contundido. Então, sempre contundido, né? Sempre contundidinho. Ah, tô contundidinho. Mas tem uma coisa. Essa última foi até mais grave. Eu acho que é... Ah, cara, nesse mundo do futebol, eu não sei. Porque, assim, é impressionante. Nas duas... Na de 2006, ele não... Assim, do quadrado mágico, ele era o menos valorizado, digamos assim. Bom, mas difícil ser campeão com o Parreira e com o Dunga, né? O Montanha não importa, cara. Ser campeão, o cara ramelou as duas vezes, velho. O cara ramelou as duas vezes. Eu lembro, 2006, ele tá machucado, esse negócio aí que você falou. Ele falou depois. Ele falou que não tava inteiro. Ele tá sempre machucado. E é sempre depois, né? Isso não é legal. Isso daí é... É desculpinha. É desculpinha de fracassado. E o Robinho? Eu não gosto do Kaká. O Robinho, eu acho que o Robinho nunca deu desculpa. Mas ele criou uma expectativa que ele ia ser o cara da seleção. O Robinho criou, acho que uma expectativa pra ele. Né, de ser o melhor do mundo. Mas sabe... Ele falava isso no Santos, né? Sim. Eu quero sair do ele Santos. Ele foi pro Milan falando em ser o melhor do mundo. Ainda? Foi pro Milan e falou, acho que aqui eu posso ter oportunidade de ser quando melhor ele jogar mundo. No Jabaquara, quando ele tiver com 40 anos, ele vai falar isso a mesma sei coisa? Sei lá. Porque ele volta pro Santos e encerra a carreira no Jabaquara. Ele vai falar, não, tô chegando no Jabaquara para ser o melhor do mundo. Eu acho que o problema do Robinho foi o crescimento de massa muscular dele. Eu, pra mim, rendimento não. Foi a carreira dele. Foi a diminuição de massa encefálica dele. Eu, não, pra também, mim, né? Só faz merda pra sair de... Eu, pra mim, foi o rumo que a carreira dele. O rumo da carreira dele que atrapalhou. Entendeu? Acho que ele tinha muito potencial e. Oh, vida, oh, Agora vamos pro fino da roda. Agora a gente vai falar daquele que talvez seja o maior fracassado do esporte brasileiro. Os roda baixa? Rubens Barrichello. Ah, não. Não. E aí, hein, galera? Não, a imprensa fez dele um sinônimo de fracasso. Eu não concordo. Por culpa do Cacete Planeta? Principalmente. Ah, Rodrigo, a Ferrari não é top? Era. E era a época dele, não era? Era. E ele não conseguiu. Ele tinha o mesmo carro que o Schumacher? Eu forneço o meu orifício. Jamais. Jamais o carro dele foi o eu mesmo. Eu vou concordar porque eu não quero o seu orifício. Mas, se ele mostrasse no início da temporada tanto potencial quanto o Schumacher, você acha que... Ah, sim. Sim. Mas, por exemplo, quantos pilotos bons viveram à sombra de outros? Ele não foi o único. Se você vai falar que o Rubinho é fracassado, você vai fazer uma lista de fracassado que o programa vai ter 10 horas. Rodrigo, eu não sei, mas teve um cara que eu vi que eu via que era fracassado e ganhou. O Damon Hill. E vivia na sombra. Boa, Montanha. Boa. Vivia quem era o companheiro de equipe do Damon Hill? Antes dele, quem era? Era um cara... era horrível, cara. Jacques Villeneuve. Foi um dos companheiros do Damon Hill, foi Jacques Villeneuve. E ele perdeu pro Jacques Villeneuve. Quando o Damon Hill correu sozinho... Que devem ter colocado um Satoru Nakajima na vida. Não, tinha o Schumacher. Ele disputou com o Schumacher. Não, mas e na mas Benetton, ele tinha mais carro. O Schumacher tava na Benetton. O Schumacher tava na Benetton. E a Benetton era campeão. Campeão na Benetton, porra! O Damon Hill, ele tava já... Já tinha apanhado pra cacete, duas, três temporadas. Competiu com o Schumacher. O Damon Hill era segunda temporada do Schumacher. Velho. É, mas o Damon Hill é fracassado. O Damon Hill é um fracassado. Não, não é fracassado, ele é campeão do mundo. Não, mas é campeão do mundo ocasional. Não importa, é campeão do mundo. Para. O Rubinho nem ocasional é, cacete. É, se tivesse, se o Schumacher tivesse machucado uma temporada, ele era. Eu gosto do Rubinho, tô fazendo o papel de advogado do diabo. Eu não coloco o Rubinho nessa coisa de tão fracassado. Eu acho o Rubinho azarado. Ele é azarado, ele tem técnica, ele pilota bem. Ninguém é bração. Quando você vê o barato ao vivo, ninguém é braço. Você não é qualquer um que reduz o carro de 320 numa curva fechada pra 80. Exato. Entendeu? Não é. Só, não é isso que a gente tá falando. Nesse nível, né, deles, profissional, você tem os melhores ó, e os piores. Vamos fazer uma coisa? O Rubinho também, assim, ó, ele é um bom piloto, ok, técnico pra cacete, mas também nunca foi fantástico. Sabe quando? Não, nunca foi, porque a gente tá acostumado a ver o Senna. Não, não é só Senna. A gente tá acostumado a ver o Senna, o Piquet, o Fittipaldi. Então assim, o Schumacher agora... tá abaixo do Senna, certo? Mas agora, muito sim. Ele não chegou nem perto. Temos um programa pra falar sobre isso. Eu concordo quando vocês falam que assim, ó... Porra, ele nunca foi favorecido na Ferrari, o carro era sempre melhor pro Schumacher. O Schumacher já veio campeão mundial da Benetton, então é evidente que ele teria uma vantagem competitiva em relação ao Rubinho dentro da própria escuderia. Agora, quando ele teve o carro competitivo e um companheiro no mesmo nível dele... Porra, ele ramelou de novo, cara. Mas ele foi vice de novo. Porra, puta que pariu, meu. É a porra da medalha de bronze que me irrita. É a porra da medalha de bronze. Mas o Button é um bom piloto também. Tá, mas é do mesmo nível do Rubinho, ele poderia ganhar. E o Rubinho disparou no começo do campeonato, lembra? Poderia ganhar. E aí depois caiu, ou seja, porra, o Rubinho é um azarado, um fracassado. Então assim, eu acho o Massa infinitamente mais fracassado que o Barrichello, pelo menos. Mas que o Rubinho tem a fama do maior fracassado do esporte brasileiro, ele tem. Tem, mas quem fez isso foi a mídia. Cacete Planeta. E foi, não, e foi bastante também, porque ele foi o herdeiro do Senna, né, cara? Herdeiro do Senna. E outro, o jeitinho dele, a humildade dele, assim, o jeitinho de bonzinho dele também fode ele. O Senna colocou essa responsabilidade nele? Não. Não. Não. Não. Até porque o Senna ele sempre foi um exemplo de tudo. Até porque o Senna não esperava que ia morrer. Não, não, tudo bem, não esperava. Mas assim, o Senna era sempre um cara que ele sempre... Ele levantava a bandeira do sempre, Brasil. Sempre, sempre. O Senna é um exemplo pra tudo. Aí vem ele tratava chegando. O Rubinho como um aluno, pra resumir então, a parada. É ele tratava o Rubinho saber. Como um aluno, só que você tem alunos bons e alunos ruins. Não, é proporcional na idade, para. Pô, vocês estão cornetando demais. Eu vou falar do Massa, caralho. O Massa é muito mais fracassado que ele, pô. Vamos agora pegar alguns exemplos fora do esporte brasileiro, porque a gente focou bastante no esporte brasileiro, que é o que a gente tem mais contato e é aquela coisa... E é o mais importante de analisar pra gente. E é a coisa da expectativa, né? O que gera expectativa na gente, né? Porque a gente torce, né, cara? A gente vai lá e torce, né? Aquela... A gente sabe que o cara vai fracassar, mas a gente vai lá e ainda torce, né? Achando que dá, né? Puta que pariu. Mas tem alguns exemplos clássicos. Por exemplo, no futebol americano, o Buffalo Bills. Buffalo Bills. Fracasso do cacete, cara. E o Minnesota Vikings. Quatro vezes vice no Super Bowl. Só que o Buffalo Bills... Foi seguido. Foi de 91 até 94. O mesmo quarterback, o Jim Kelly. Né, só que ele pegou caras como, na frente dele, como o Troy Aikman, como o Steve Young do 49ers. Né? E aí ele se ferrou. Era um bom quarterback, mas o Bills merece uma medalhinha de fracassado, porque quatro Super Bowls e quatro derrotas, puta que pariu. Agora tem um aqui que eu vou arrumar briga, né? Eu acho que os dois. Na NBA, o campeão de vice-campeonato é o Lakers, né? 15 vezes. Ah, beleza, ganhou 18, maravilha. Não, tudo bem, mas 15 vezes. Pô, comparado com os outros, ó, quem fica em segundo a gente falou é o New York e o Philadelphia, tem 6 vices. A gente falou semana passada. O Yankees tem 26 títulos e 13 vices, é o maior vice. Mas agora quantas vezes chegou na final, caralho? É, não, é a mesma coisa, você pega, quantos títulos tem o Utah? Nenhum. Nenhum, quantos vices? Uma porrada. Exato. Então tem muito menos vices que o Lakers. Malone e John Stockton são fracassadinhas. São fracassadinhas. Com certeza. Mas porque eles tinham um pivô aleijado. Aposto que se o Dream Team não tivesse a trinca, Larry Bird, Michael Jordan e Magic Johnson... É, eles afundavam. O John Stockton com a Malone era bem possível do Dream Team afundar. Esse time que eu vou citar, eu acho que eu sou um cara aqui que defendo, que é a Holanda. Puta, pelo amor de Deus. Como time, o símbolo do fracasso mundial. Beleza, mas assim... Bando de laranjão, velho. Não tem como. Copa do Mundo, sabe qual que é a seleção com o maior vice? Isso aí, a Alemanha. Quantas vezes ganhou? Porra, cara. Ganhou 3 títulos, velho. E você tá falando assim, ganhou 3 títulos perto do maior campeão que tem 5, ou seja, a diferença é muito pouca. Você fala assim, não, o Brasil ganhou 17, os caras ganharam 5. Aí você fala, pô, tudo bem, beleza, né? Não dá, para. A proporção é pequena. A Holanda, tá maluco? Não, eu tô comparando, mas assim... Tá comparando sim. Não tô comparando. Não, negativo. O problema é o conceito... Tô comparando título. Não, você tá... Não, é que vocês colocam a Holanda pra vocês chegar 10 finais de Copa do Mundo, elas vão perder... Sabe qual? Ela chegou em 3 e perdeu as 3. Sabe qual é a melhor coisa? Holanda. Sabe qual é a melhor coisa da Holanda? Que na eliminatória sempre faz a melhor campanha na primeira fase. Puta, né? Ganha todos os jogos. Joga, saldo de gol de 200 bonito, gols. Passa na primeira fase e vai pro mata-mata dá e perde show, só é verdade, no mata-mata. É verdade, dá show. É impressionante, perde no pênalti. Eu acho que a Holanda tinha que tipo virar os Globetrotters do futebol, sabe? Exato, só dá o espetáculo. Sabe e vai dar espetáculo. Sai do futebol, rodar o mundo fazendo show. Agora, temos que registrar aí muito bem a Hungria, que também bivice, né? É, bem grande porcaria, mas foi... Não, mas só eu posso dar uma canelada, mas a Tchecoslováquia também é bi vice. A Tchecoslováquia é bi. Caroline Wozniak, número 1 do ranking feminino sem ganhar um Grand Slam. Fracassada, porque treme em Grand Slam. É, tem técnica, porque uma pessoa não é número 1 no mundo sem ter técnica. E o nosso amigo Andy Murray também, que não ganha porra nenhuma. Impressionante, cara. O Andy Murray é sempre... Ele é o terceiro, segundo do mundo. Quando você pega fases ruins do Djokovic ou do Nadal ou do Federer, ele rouba um espacinho no ranking dos dois. Agora, ganhar título que é bom... Impressionante, mas ele é técnico, né? Impressionante, cara. Ah, eu acho o Andy Murray um porcaria. A cara dele me irrita. A cara dele é uma cara de fracassado já, cara. Eu não gosto do Andy Murray. Vamos lá, montanha, por favor. Os maiores vices do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro, olha só que tabelinha, que lista esquisita. Isso daqui engloba todos os títulos, tá? Nacionais e regionais. Internacionais, vai que o parta. E aí, internacionais também. Até quadrangular, vice de quadrangular tá aí. Primeiro aqui, imbatível, nós temos o Cruzeiro. Olha aí. Com 46 vices. Já vou cornetar. Deve ter muito vice mineiro aí, né? Porque... Não, tem 29 estaduais. É, porque o Atlético... Tem Copa Sul-Minas. O Atlético é o maior campeão mineiro, né? Tem 35, exato, se eu não me engano. Então, deve... aí... É, então vai cair naquela discussão de novo, né? Se for pegar aqui o maior vice, deve ser o América, que deve ter 20 vice e deu aquele Deca. Aí, em segundo, nós temos o São Paulo. Olha aí! São Paulo. É, só que São Paulo é trimundial, né? Hexa-brasileiro. Exato. Tem muitos títulos aqui, vice internacional, ó. O São Paulo, se eu não me engano, é o maior vice brasileiro, né? Se você pegar só o Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o maior vice. Sim, aqui tem 5 brasileiros. A compensação chegou, ganhou 6, né? Então, ganhou 6, tá, então. Cai naquela questão. Aí, em terceiro, nós temos... Tá no nível Alemanha, ele tá no padrão Alemanha. Aqui, ó, os caras cornetam tanto do Vasco... Mas o terceiro é o Flamengo. Deve ser por causa de regional também. Deve ter uma porrada de regional. Sim. Aí depois nós temos o Galo em quarto. Em quinto nós temos o Vasco. Que tem regional. Depois nós temos o Remo e o Paysandu. É porque ou ganha um ou ganha outro, né? Não tem jeito. Em sexto, América do Norte, do América de Natal. América de Natal. É, também só tem o ABC e o América. E o ABC é o maior campeão estadual do Brasil. Então é óbvio que o América vai estar aí. Né? Agora aqui tem um problema, hein? Em sétimo você tem o Grêmio e entre os 15 não entra o Inter. Ah, mas isso daí é um fato, né? o Jorge que me perdoe. É interessante essa análise, hein, cara? Porque a gente poderia já... É porque são dois. A gente já poderia falar assim, mas o Inter deve estar logo aí, porque um ganha e o outro ganha, mas o Inter não tá, não, então, mas o Jorge que me perdoe. Mas assim, a impressão que eu tenho do Inter é a mesma que eu tenho do Corinthians. Eles são dois times vencedores. Chegou na decisão, é foda bater. Eu pensava que era o maior vencedor, era o Grêmio. Pra mim, o Inter era o maior vice. Aí em oitavo nós temos o Parmeira. E vai crescer. Não, não vai crescer. Vai crescer porque vai ficar longe do vice, né? É verdade. Aí depois nós temos o Náutico, o Vitória da Bahia. Só tem Bahia e Vitória. Bahia que também não aparece. Mas o Bahia domina amplamente lá, né? Depois nós temos o Santa Cruz. É, porque lá em Pernambuco e eles E aqui por último nós temos o Corinthians. 29 vices, né? 29 vices. É bastante também. 21 estaduais. Não tem nenhum internacional aí, né? Que são os 29. Não, América de Natal também não tem. E aí? Não tem internacional lá aqui. Vai se ferrar, meu. Muito bem, então pra gente terminar aqui, vamos ouvir uma música com um espírito um pouco diferente. Vamos ouvir Los Hermanos com Vencedor e voltamos com Bronquinhas e Bronquinhas. Eu que já não quero mais ser um vencedor. Agora o momento bronquinha, aquele que merece a bronquinha da bronquinha da bronquinha da bronquinha da bronquinha da bronquinha da bronquinha. O bronquinha vai pra um lutador que eu sou fã dele, que é o Shogun. Eu acho essa frase, sou fã dele, muito feia. Sou fã dele. Mas eu continuo sendo fã dele. Sendo fã dele já fica melhor, né? Shogun, infelizmente você tomou um cacete, mas foi um cacete. No último UFC, saiu destruído. Ele perdeu, tomou um cacete e assim, era a época da ascensão dele, né? Depois da luta no Rio, ganharia essa luta e iria, quem sabe, enfrentar o John Jones. Aí perde agora de novo. Porra, Shogun, bronquinha, né? O bronquinha do bronquinha vai pro... A gente falou de fracasso, né? Pra mim, o que o Figueirense fez no final de semana passado... Pô, os caras estavam jogando praticamente o jogo da vida deles, que era pra ir pra Libertadores pela primeira vez na história. Semana retrasada. É, não, pra mim, quando não dá os 15 dias, é semana passada. É igual quando você não dorme, né? Tipo, não é o dia seguinte. É, né? Então, tem que dar os 15 dias pra ser semana passada, pra ter que passar as duas. Né? Ah, tá bom, vai. É, o que acontece? O jogo da vida dos caras, os caras me tomam de 4, mano. É, não tem condição, fracasso total, então bronquinha pro Figueirense. O meu... Deve ser duro, né? Eu vi um bronquinha de um palmeirense, né? O torcedor do Figueirense. Deve ser de doer. Meu bronquinha vai para Felipe Massa. Fracassadinho, hein, Felipe? O senhor é um fracassado. O senhor tem que pedir pra sair da Fórmula 1. Perdeu o Playboy. Pô, o Massa, cara, é assim, é a primeira temporada com pilotos brasileiros que nenhum brasileiro pega pódio. Não podemos esperar nada do Barrichello na porcaria da Williams e nem do Bruno Senna na porcaria da Lotus. Esperávamos de quem? Do senhor Felipe Massa, que está na Ferrari. Uma Ferrari. O companheiro dele, o Alonso, está disputando a porra do vice-campeonato. Exato. E o Massa não tem um pódio, seu maldito. Fracassado. E eu estive na Fórmula 1 esse fim de semana novamente para xingar o senhor. Toda vez que o senhor passava, eu xingava. Era eu, seu fracassado de merda. E quem foi o destaque da semana? Quem merece o troféu filhodabola.net no programa das bronquinhas? Já que eu já falei do Massa, fala você do Barrichello aí, Rodrigo. É, o meu fino vai pro Barrichello na contramão do que se falou muito aqui, do que se fala muito dele. Porque assim, apesar de todas as críticas e de eventuais falhas, ele deu um pau no companheiro de equipe dele, fenomenal. Ele sempre posicionou no grid na frente dele, chega na frente dele quando não quebra. É, ele sempre, tirando a época do Schumacher, pegou companheiros de equipe e geralmente chegou na frente dele. Quem é o companheiro dele? Só porque eu não sei. É o Pastor Maldonado, venezuelano. Caindo pro UFC. De novo? De novo. Meu filho da bola vai pro Vanderlei Silva. Ele arrebentou o japonês. Fazia tempo que eu não via joelhada na cara. Mas foi com gosto. Ele dava joelhada com gosto. Meu, aquilo lá falta. Montanha é um sádico, né? Será que ele já comprou no videogame, o UFC? Pontes grilo, ele pegava o japonês pela nuca assim, só ajoelhada. Mas deu gosto. O japonês parecia uma tábua de bater carne. Filho da bola pro Vanderlei Silva, cachorro louco. E o meu filho da bola vai para um para Red Bull, campeão mundial de construtores, e Sebastian Vettel, campeão mundial dos pilotos. E sendo assim, encerramos mais um Papo do Fino. Sim, eu não aguento mais falar de gente perdedora. Eu estou com o meu espírito carregado. Eu preciso mandar essas almas perdedoras embora. Certo, Montanha? Certo. E nós, como estamos nesse espírito de perdedor, todo bom perdedor, ele enche o caneco. Não se esqueçam do nosso Twitter, que é @ofinodabolanet, no Facebook, ofacebook.com/... O Facebook é boa, né? Eu misturei o Facebook com o Fino da Bola. facebook.com/ofinodabolanet e o e-mail, que é contato@ofinodabola.net. E não se esqueça, de segunda a quinta, na tvpokerpro.com, o Fino da Bola na TV, das 9h20 às 10 da noite, programa de discussão esportiva ao vivo, sensacional, e na sexta tem reprise. Então acesse lá, faça o seu login e assista. Muito obrigado, Montanha. Muito obrigado, Du. Vou tirar essa nhaca de perdedor que tá aqui comigo. Obrigado, Rodrigo. De nada. Tô triste, cara. Vamos afogar as mágoas. Tchau, pessoal.